맞아. 공 손을 잡아도 이게 맞다고. 잡아도 boa tarde, Papa Romeo Lima, Bravo Alfa. Papa Romeo Lima, Bravo Alfa, ciente da decolagem, mantenha o número de pés no litoral, informe no salão da barra. Ok, manterá meu pés já cruzando a linha do litoral, interceptando já a radial 200, DCT com escolar. Assente, autorizado, direto a plataforma, mantendo as condições visuais Lima para Volvo. Ok, muito obrigado, informarei na 20ª milha para Volvo. Pedro 2231, não desça para 3 mil pés, o ajuste 1092. 3.012, 2231. Papá, o meu Índia, Tango Charlie, controle Salvador. Controle, condições de fazer um leve desvio para o 2231 da Passaredo, coisa de 5 graus só para evitar um núcleo e já voltar para a rota normal. Sente isso, livre desvio 2231. Obrigado, senhor. Controle, Papa Romeo, Índia Tango Charlie. Índia Tango Charlie, voltar, identifique, mantenha 090 na proa de... Conde, está presente. É, confirme a proa. Mantendo a proa de qual de... Qual proa que você está mantendo? Voando direto a Recife. Vou ir na proa de Conde, o India Tango Charlie. Proa de Conde. Afirma. 8-9. Sim, divide ingresso e decolagem da pista 2233. Zulu 55 e a torre. Prossiga. É, só uma modificação na subida, será a gole, ok? Porém, vai manter a radial 259 até 80 milhas após o voo deve. Sim, então gole, foi isso na radial 259 por 80 milhas após o deve, tá? 3155. No 785, na escuta? Prossiga, com o 785. Só houve uma mudança na subida, a perfil agora será Gole, vai manter a radial 259 por 80 milhas após voa posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Ciente, saída Gole, vai manter a radial 259 por 80 milhas após Bidev, gol 1785. Sim, mas chame pronto, parecendo menos. Chamará. Não avistado, continue aproximação, aguarde contato visual. Aguardando, 5729. São 3155, decolado aos 54. Chame o controle em 198. 198, boa, até 3155. O UB 5729 avistado agora, pouso autorizado, pista 28, 180 graus, 089. 5, contato radar decolagem, suba para o nível 340. 340, vai manter a proa por 8 milhas, tem problemas? Sem problemas, livre desvio. 180 com 08, livre pouso na 28, UB 5729, obrigado. Autoriza para o Diozan para o 223A? Só tem condição de interceptar, qual para o Diozan? Afirmativo. RET autorizado, informe estabilizado. Guardaremos. Salve Salvador, boa tarde, bom no 649, tem informação Zulu, autorização Ilhéus. 649, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem no perfil da saída Gole, Eval, após direto Ilhéus. Controle 199.8, aciona 5454. Ilhéus 240, decolagem da pista 28, primeira curva é à esquerda. Gole, Eval, após direto Ilhéus. 198, o controle, 5454, transponder, voo no 649. Planejamento correto, chama pronto, voo no 649. Chamará nessa pronto, voo no 649. Solo, Varg, Vitor, Bravo, uniforme, no pátio número 3. Sim, chamando Solo. Vitor, Bravo uniforme no pátio 3, solicita autorização para reboque até a ponte número 11. Pois, foi comprou do farol de Itapuã. Uniforme autorizado início do reboque, reporte para ingresso, parte principal. Uniforme, sim. Só confirmando, é para o portão 1-1, correto? Positivo, senhora, 1-1. Entendi. Lima, Bravo Alfa, chave para o retorno. Camarada, regresso, graças, Bravo Alfa. Totalmente visual, o localizador 2231. 2231 da Alfaçarejo, chame agora a torre, frequência 1186, tem o meu posto. Afirmativo, chamaremos a torre 286, obrigado senhor, uma boa tarde. Pega na campina. Pente de direção agora. Sim, obrigado. Torre Salvador, 2231 da Passareta. Está estabilizando aqui no localizador, vamos ver se estou um pouquinho, mas estamos voltando totalmente visual, cara, 28. Ok, tráfego avistado, aguarde pista livre. Você escuta. O Web pode taxiar mais à frente para liberar a pista? Está agilizando aqui, que tem um pássaro na frente. Objeto 5729 na escuta do sol? Objeto 5729 na escuta? Sol, chama o sol, objeto 5729. Está livrando, chama lá, 209, obrigado. Sei, Juliette, aguardando. Mantenha a cidade Juliette aguardando, vou no 78. Objeto 5729 na escuta. Webjet 5729, ingresso via Alfa, Juliette para o portal 612. Alfa Juliette, portão 62, 5729. No 785, após o ingresso do Boeing da Webjet na Juliette, continue o táxi até o ponto de espera pista 28, no ponto de espera, transfere torre 1 no norte, decimal 62. Vai aguardar passar o Boeing da Web, prossegue no táxi, capiteira 28, chamará 18.6, voo no 785. 560, com informação, zelou. 3567, boa tarde, identifique. Inicialmente pro adianto para a chegada de pit, estamos verificando uma nova mudança de pista. Descana pro de pit, já se mortal descendo para 160 recibido, está 3567. Certo, na pro de pit descendo para, agora para o nível 050, está 3567. 050 pro de pit, está 3567. Tan 3155, chama agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288260, tá? 785. Digo, 785, mais pouco. Voo no 785, devido à mudança meteorológica, agora a pista será 1-0. Então ingressa via Juliette, pátio principal. Taxiway Índia para o ponto de espera da 1-0, aguardando o novo perfil da saída, ok? Tá ok, vai fazer Juliette, parte principal via Índia, permanece a mesma restrição na saída? Negativa, a saída agora será Dael, letra após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Dael, letra depois Bidev, bom no 785. Salva, Salva 2231, boa tarde. Salva 2231, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette 2231. Confirma o portão 62 para o 5729. 5729, táxi até o portão 62. Obrigado. Aeronave na radial 335 a 10 milhas de Salvador, próxima rotatória, está na escuta de controle? Pula um pouco. Sim? Comentário, por gentileza? Passaria 2231. Passaria 2231, ingresso via Juliette para remoto 1-3. Juliette, remoto 1-3, 2231. Aeronave na radial 345 de Salvador, 9 milhas, está na escuta do controle? O 785 é da El Leda, aí depois de Robidev, é isso? Autorização para ingressar na parte principal até a ponte número 11. Controle Papa Romeo, Índia Tango Charlie. Prossiga Índia Tango Charlie. Que voando na proa de Conde, só descida desvio de 30 graus à esquerda para evitar formações. Por quantas milhas? Por 15 milhas. Essa é livre de desvio, Índia Tango Charlie. Charlie. A aeronave na proximidade rotatória, o controle está te chamando. O que é que o Vitor que modulou agora? Afirma, a tentativa da Sport. Vou chamar ele agora na frequência de coordenação, ver se está na escuta. Ativo, transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia. Só confirmando curva direita após a decolagem. Obrigado. Torre Salvador, uma boa, agora no 785, pode esperar pronto. Aqui no 785 está livre ingresso e decolagem, o vento de 190 graus, 06 nós. Gente, livre ingresso e decolagem, 190, 785. Chame agora a torre Salvador na frequência 18,6, tem um bom posto. 2 pega. Pau para o portão 1 no... Vitor Bravo, uniforme na escuta? Bom. Estou usando o uniforme na escuta do solo? 1-7. Ok, chame girando base para 1-7, Mike é convido. Autorizado cruzamento final da 1-0. Meu ativo, pode confirmar o vento, gentileza? Aqui está 190 graus, 06 nós. Gente, está autorizado então o cruzamento da final da 10 e botará a base pela direita da 1-7, Mike é convido. Desvio à direita, 280 magnética para evitar formação, tá 3567. É do livre desvio, tá 3567. Apresente e desça para 3.000 pés ou ajuste no 012. 3.000 no 012, tá 3567. Da 785 decolado ao 07, chame o controle 119, decimal 8. Chama 198, gol no 785, uma boa. Base pela direita no 7, Mike, é convidar. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 785, saída da El Leda. Boa tarde, gol no 785, contato radar, suba para o nível 360. Nível 360, gol no 785. Eu chamei a 18, desculpa, 6314, com azul. Chamei 6314, Petrolina, nível 340, informação alfa, copia? Copia. Autorizado Petrolina, nível 340, Pelotas Azul 20, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle 199 decimal 8, aciona 5005. Aqui é autorizado Petrolina 340, Momo, Flock, decola da 10, primeira esquerda, 198, controle 5005, no transponde a do Oxané 6314. Protejamento correto, chame pronto, Oxané 6314. Trabalhamos daqui a pouco, obrigado. É, 22 milhas com rumo nordeste, tá mantendo 090, um caravan. Tem o mesmo, fica essa 3567, perdão. Índia, Tango Charlie, informação de tráfego, posição de 2 horas, 20 milhas com rumo oeste, descendo para 3.000 pés, está cruzando 090. É um Airbus 320. Ciente do tráfego, meu tempo, tchau. Delta Echo, controle 199.8, aciona 5533. Pelo 3.000, está 3567. Controle Salvador, boa tarde, voo no 075, formação do Lula. Gol no 075, boa tarde, chega na Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, 1 no 075. Isso no 6321? Falando, mantém me escuta até o corte, Mike Cruiser. Quem na sua até o corte? No 075. Chané 6321, Brasília, pela Upper Zulu 17, confirmando. Afirmativo, qual seria a saída por gentileza? Gole, transição ao fito. Gole ou fito, obrigado. Solo, Salvador, boa tarde, da 3217, sentido Alfa, 380 com fins. 3217 com fins, 380, informação Alfa confere, aguarde para a copa. Guarda na sua escuta. No 649 na escuta. 649, você chega? Devido à mudança meteorológica, agora a sua decolagem será pela pista 1-0. Informo agora a mudança na subida. Subida agora da El, Leda após Ilhéus direto. E a curva é direita após a decolagem. Da El, Leda, Ilhéus, agora 649, decolando da 1-0. Gente, coordene com a equipe de solos, né, sendo realizado um reboque para o portão 1-1, após a passagem da viatura com a aeronave da Varig, autorizado o acionamento para o portão 1-0, chame pronto, gol no 649. 7 pontos atrás do tráfego, está autorizado o posicionamento, gol 649. Na escuta? Afirmativo. Eu tenho pré-aprovado nível 360. Copio ou aguardo a coordenação? Copio 360. Gente, autorizado com fins nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 1-6. Controle 199.8, aciona 501-620. TAN 3217 está autorizado com fins no nível 360. Decola da 1-0, curva de direita após perfil da saída da El. Voa até Leda após direto Bridge. Intercepta Upper Zulu 1-6. 19-8 controle, 5-0-6 ou transponder. Planejamento correto, chame pronto para acionamento push, TAN 3217. Chama pronto, 3217. 7-0-2, informe estabilizado. Autorizado ILS, acendo para 2.000 pés. Reportar estabilizado, então 3567. Uno 785, chame agora Recife na frequência 1288 e alterna 1260. 1288, Recife, Uno 785, uma boa. Boa. Controle, Papa Romeo, Índia, Tango, Charlie, aprovando o Conde. 7, Índia, Tango, Charlie, aprovando o Conde. Zero fio. Gole, Salvador Lima, Bravo Alfa. Prossegue, Lima, Bravo Alfa. Um regresso, ingressando na terminal 03 no PAB. Último pouso aos 23. Et Lima Bravo Alfa, ajuste em Salvador no 012, vai com o pro do farol de Itapuã, informa para descida. Vou dar para descida, para lá. Salvador 35488, está cruzando 160, informação Alfa para a descida. 35488, boa tarde, identifique, chegue da Maris, desça para o nível 060. Para o 060, possibilidade para a Duna. Itap, autorizado 5488. Itap, grato, 88. Bom, no 649 para o táxi, 91 a bordo, 2 horas e 27 de autonomia alterna Aracaju. No 649, sim, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre 12, decimal 612 e ajuste no 012. Ajuste no 012, autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 18.64, igual no 649, boa. Nas proximidades de Paripe, na escuta do controle Salvador. Salvador, voo 9755, na proa de Alagoinhas, descendo para o nível 1400. Boa tarde, voo 1755, identifique, chegada a Bonfio. Desça para o nível 050. Resta o nível 050 na Bonfio, voo 1755, Sentinel. Gol no 075, desça via para 12 mil pés, ajuste no 012, está autorizado a final ILS, informe estabilizado. Desce via até 2 mil pés, autorizado ILS, chamará estabilizado no 075. Completa a final ILS, chama agora a torre 18.6 até o meu pouso. Completo processamento 18.6, dando 3567, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, está 3567, estabilizado no final da 10. Salve, Salvador, na Xené 6321 para autorização, informação alfa. 3567, cheque 3. Embaixo travado, senhor. Está livre o pouso, vento de 150 graus, 069. Sente, livre o pouso, está 3567. Oi, Salvador, boa tarde no 649, mantenha o ponto de espera da 10. Tá firme, mantenha. 649. Pegou no 649. Tudo no copia, Brasília 320. Copia, na 321. Autorizado Brasília, nível 320, pela Upezulu 107. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decima 8, aciona 5014. Por gentileza, confirme o vento, 3567. 130 graus, 04 nós. 130 com 04, obrigado. Copiou? Copiado, senhor, 3567, obrigado. 4, poxa, né, 6321. Chamará, 6321. transferência de comunicações. Guardar a transferência, tudo normal.